Pelos manos inocentes que aqui moravam. O silêncio é o troféu de cada família, em cada bairro diário, noticiário. Já dizia o poeta, não o mané, o voador. Respeita pra quem tem, dizia meu amigo Sabota, o grande compositor. Quantos caíram na ilusão do crime, decepção. Tropa fardada na missão de matar nossos irmãos. É mãe chorando em cima do corpo do seu filho que foi morto pela polícia, que só dizima por aqui ódio, sofrimento e dor. Só que no pinto tapa na cara pelo demônio torturador. Nas capitais ou nas cidades do Brasil, só mudo de farda. No grande dia todos vocês serão lançados na grande privada. Eles querem nos mandar no banco dos réus. Eles querem nosso sangue como um troféu. Eles querem nos mandar pro banco dos réus. Pro banco dos réus. Pro banco dos réus. Eles querem nos mandar pro banco dos réus. Eles querem nosso sangue como um troféu. Eles querem nos mandar pro banco dos réus. Pro banco dos réus. Pro banco dos réus. Eles querem nos mandar pro banco dos réus. Eles querem nosso sangue como um troféu. Eles querem nos mandar pro banco dos réus. Pro banco dos réus. Pro banco dos réus. Muitas noites nem consegui dormir, traumatizado. Já fui várias vezes com as mãos para cima no muro, na viatura, enquadrado. Por alguns dias fiquei abalado, psicológico moído, triturado. Fizeram minha mente de privada. Então percebi o livramento de Deus, porque naquele exato momento por mim, Dona Joana orava. Eles achavam graça. Era o próprio demônio querendo beber meu sangue no matagal da Ceasa. Eu vi o próprio Satã sorrindo e aplaudindo, e abençoava os cavaleiros verdes da sirene, assim como o pai faz com seus filhos. Fato verídico, ridículo. Até hoje ouço gemidos e o grito. Deus vingará o sangue derramado dos oprimidos. Em Belém do Pará, trabalhador é visto como bandido. Me lembro como a Patã matou meu mano, finado, chiquinho. Na rua do Fio, mano de mil, Deus grita, e a sua do Pará em Belém do com 12 no peito, mano, morrer pela sua. Vou que vou, firme e forte, guiados por Jesus no vale da sombra e da morte. Entre fuzis e pastores alemães, o sangue do poeta não será o prêmio para os cães. Para os cães, não será o prêmio para os cães.